Asa 2770 autorizado, posto seguro nível 180 via Golfo 677, Rainier, após DCT. Decola da 1-0, curva direita, perfeito. Saída Coral, acionando transponder 02-77, controle 120, decimal 80. Se mantenha 220. Da Elba, para o 880, está passando a escala da Elba. 277, transponder 120. 80 é o controle. Correto, o azul 2770 informa pronto, pushback acionamento, parte 3. Bora. Hotel Juliette Serra autorizado, ali é manter pistão 7. Azul 2724 decolado azul 1 no controle 208. 08. Chegada Mar e desça para o nível de voo 070. Ajuste no 018. 018. Desce via, voo 1094. Centro solicitou high speed na descida, estamos mantendo high speed. Podemos voar em terra vida 309? Voo no 097, inicialmente mantém o perfil da chegada Mar. Esse é o voo no 094. Confirmando manter o perfil. Voo 094. Inicialmente mantém o perfil da chegada Mari. Só para reduzir velocidade, vou voltar para a velocidade de aeroporto. Controle, voa Sanea 63 no 1, no serviço de aproite. Ótimo, Sanea 3, 1 a 1, agora coordenação com o centro Recife. Tango, junta pra eco, na escuta. Você prefere ser no axé ou no forte? Ok, gente. Autorizado, Serra Bravo, uniforme Foxtrot. Nível 075, decolagem pistão 97, curva esquerda. Compre o... Tá no corredor forte, está no meu pé, aguardando a liberação do controle. Aciona 5553, controle 120, decima 8. A Tata passa a Golf Mike, desça para 2.000 pés, ajuste no 017, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, sem o Glide, já pode ser autorizado. Ok, desceu para 2.000, eu só para estabilizado, já a Golf Mike. É se eu quiser. Ajuda 780. Bom dia, ajuste 10, 17, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 50 graus, 109. 1017, pouso autorizado, azul 2780. Papai Romeu até Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, autorizado direto Manati. Afirmativo, direto Manati, autoriza mil pés. Autorizado, no meu pé, parte 20 milhas fora. Chama 20 mil fora, só ajudar o Zé. É, tá autorizado o acionamento, chama o táxi. 3-1-1, chama o centro Recife, frequência 125-1, alterna 133-95. 25-1-3-95, bom dia. Bom dia. 1-1-8-4, bom dia, autoridade Recife, nível 3. 7-0, via P-1-1-7. Decola, cabeceira 1-0, curva esquerda, após a decolagem, perfeito, saída Puca, Jamo, pós-Jamo, Aracaju. Aciona o transponder 5534, controle 120, decimal 8. 7-0, autorizado, controle 1-0. Decola na Puca, Jamo, Aracaju. O transponder 5534, controle 120, 8-1-1-4. Gente, vamos no 94, confirma por gentileza a aerovia e o nível copiado. 370 nível, a aerovia para o Jogão Fundo 7. Ok, correto, vamos para o Fundo 4. Já estou na proa de Mari, descendo para o nível de voo 080, ajuste no 018. Mari 080, 1018, 2590. Temos o controle. Papá Romeu, quilo, delta, quilo. Mantenha-se em condições visuais, corredor Vera Cruz, 1.500 pés, ajuste no 0.17, reposto através de parede. Flight Direct Coral, Papa Tango Oscar, Kilo Delta. Flight Direct Coral, Oscar Hotel Kilo. Confirm information, Hotel Kilo, Oscar Kilo Delta. Say again. Information, Oscar Hotel Kilo, Flight Direct Coral. Ready? Flight Direct Coral, Papa Tango Oscar Hotel Kilo. Coral Oscar Hotel Kilo. Gol 9097, correção, gol 9094, desça para 4.000 pés, ajuste no 097. 4.000 no 07, o gol 1094. Ligado. 2780, solo 17, chame 211, boa. 211, obrigado, até mais. Quero reduza para 2309, número 3 na aproximação. 2309, vou forçar a 2590. Táxi 80, via Alfa Kilo, parte 3, posição 3 Romeu. Alfa Kilo 3 Romeu, azul 2, 7, 8, 9. Controle, bom dia, Centralização, minha transfere. A 3897, via chegada Mari, desça até o nível de voo 070, ajuste no 098. 28, 7000, via Mari, 3896. Voça aérea 2590, desça até o nível de voo 050. 050, 2590. Ah, Kilo Delta, prossiga. Tá, Kilo Delta, chama a torre de Salvador, frequência 118.95. Oh. Alterne 1219. É, confira se foi pro Kilo Delta Kilo? Negativo, foi pro Serra Kilo Delta. Estabilizado, visual para o campo Sierra Golf Mike. Papá, papá, Sierra Golf Mike, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Obrigado, Sierra Golf Mike. aguarde. Afirma, afirma. Entendo que modifica o plano agora aos 2-0. Base pela direita 1-7, reporte final para checado, aguardando a autorização de pouso. Ok, reportará o senhor, Golfo Mike. Zulu, Tupá, Eco, decolagem autorizada, pista 1-7, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Chegar aqui no Zulu, me escuta. Chame do Zulu 1. 094, confirma, foi autorizado o procedimento ILS X-Ray. Está realizando o procedimento RNAV da pista 1-0. É só fazer desvio aqui, querida. Já estamos retornando aqui para interceptar o eixo. 1-0-94. Seguilha, por favor. Botaira 2590, tem condições de reduzir para 2009. 2590 já reduziu para 200 e solicita se possível efetuar o RNAV. Botaira 2590, após o TAP, autorizado Serra Vista 368, desça para 4000 pés. Descendo para 4000 e depois de TAP 368. Controle 120-80 e transponder 5551. Proposta de coordenação. Serra Golfo Mike. Somente para informação, o tráfego que decolou à sua frente agora cruza o campo com proa do litoral norte, proa do forte. Sem interferência na sua aproximação para o 1-7. Ok, grato ao senhor Golfo Mike. Zulu Papai Eco livrou pista 1-0. Zulu Papai Eco, intercepte agora a estrada do coco vertical do pedágio, chame para transferência de comunicações. Gente, grata. Romeu, quilo, delta, quilo, visual com campo? Positivo, visual com campo. Completo final de procedimento. Correção. Chame torre 118.95. Quilo 118.95, grato. Colagem. Mantenha a proa até 2.000 pés. Tráfego mantém 1.000 pés. Gol 1184. 140 com 12 vento. Não tá livre de colagem? Afirmo. Decolagem de 0, mantendo por até 2.000, tem traço bom, como não foi suporte. Adoro, por favor, quilo delta, quilo. Quilo delta, quilo, vertical do Ceasa. Mantenha 360 no setor, guarde a autorização material da 1-7. Tudo 360 no setor, na presença ou na posição rotatória, certo? Na rotatória. Positivo, quilo delta, quilo. Serra Kilo Delta com atendimento correto com a PLB e o pátio. Seus visuais, corredor forte, um no meu pé. Corredor forte, um no meu pé, novo papai. Controle Salvador, bom dia, Golfo 1184. 1184, bom dia, contato radar na decolagem, via saída Puca, submantenha nível de voo 370. Via Puca, submantenha 370, 1184. 1094, visual, se for pessoa dessa, podemos continuar na torre? 1094, complexo final de procedimento, chame torre Salvador, frequência 118.95. 1895, bom dia, senhorita. Bom dia, bom pouso. Bolsa aérea 2590, desça para 2500 pés, ajuste 1097, autorizado o procedimento RNAV da pista 10, repasse para a Serra Vista 366. Reportaral 366, 1017. Para 2500, 2590. Para o fundo autorizado, pistão na 0, vento 140 graus, 10 nós, ajuste na 018. 1018, pouso autorizado, pista 10, vamos 0 mais fácil. Aqui o Delta Lima, novo 360 vertical do Ceasa, 1.500 pés, aguarde final na 7, forma mais um tráfego, Embraer 190 agora passa a Duna, após será autorizado. Positivo, iniciando o novo 360 aqui na vertical do Ceasa, o Papa Romeu que ele já está aqui. Small 1, if unable, 133, decimal 95. Tango Zulu, Papa Eco, confirma o ideia para o destino. Aguarde. Proa 022, para a Paulo Afonso, Zulu, Papa Eco. Tango Zulu, Papa Eco, autorizado direto do destino, sub e mantém condições visuais 075, quando possível estimar de pouso. Para o 075, proa de Paulo Afonso, aguarde para o estimado, Zulu, Papa Eco. Força aérea 2590, complete final de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, força aérea 2590. Fora o táxi. Gente, 2770, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 118, decimal 95, ajuste na 017. Autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 102.400, azul 2770. Para... confirma em 3000. Luta para 2500 pés, são 3896. 2500 pés, são 3896. 3600, aquele já está aqui. Bola 094, solo aos 28, direita é Foxtrot 21. Então 21, bola 094. Azul 4207, via chegada BOF, desça para o nível do voo 050. Ajuste no 017. 050, via 094, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, via 094. Força aérea 2590, bom dia, no 372. 50, ciente, graças. Da pista 10, vento 120 graus, 129, ajuste de altímetro 1097. Livre pouso, força aérea 2590. Plagião 01, na escuta. Gente, mais de 101, autorizado até a Rosca, chame na Rosca. Uma 184, chame centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.45, 184. 1-0, base, atenção 1-6, para a rota. Decola da 1-0, curva direita, perfil de saída da EL, Leda pós-mótiva, aciona o transponder 5542, controle 120, decimal 80. Ponto 5, copiou, 360 nível autorizado, conforme a rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, da EL, Leda, mótiva. A intercepta foi pelo 10. 5542 é o código, controle 208. Correto, uma pronto, botão meia dúzia. Já reportar, obrigado. Pelo 648, Marcelo, guarda a cópia. Guarda a cópia, pelo 648. Do 2724. Quanto boa, vou logar autorizado aqui nos pés, o transponder padrão. Prossegue agora com proa do farol de Itapuã, chame controle 208, guardião 01. 208, controle do farol de Itapuã, guardião 01. Azul 2770, pode ficar a pronto. Azul 270, autorizado ali, mantém o pistão 0. Ali, mantém, azul 2770. Espera 2590 no solo, aos 32 libere na eco, mantém antes da alfa e chama 219. Libera na eco antes da alfa, o 2590. Kilo Delta Kilo, pouso autorizado pistão 7, vento 1,40 graus, 109, Kilo Delta Kilo. Kilo, autorizado pouso 1,7, Kilo Delta Kilo. 95. 3295, até logo, 3296. Controle. Muito obrigado. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou de Salvador, está seguindo pelo litoral. A intenção é a partir do Guatemi fazer conta de valores. Após o Banco Central. Guardião 01, no ciente, mantendo o litoral sul. Em condições visuais, a gente no 097 na escuta do controle. É o 097, litoral sul, na escuta permanente, 01. Zero autorizado, então pode esperar da Delta, mantenha na Delta. Ok. 270, decolagem autorizado, pista na 0, vento 1,40 graus, 109. Autorizado, decolagem, azul, 2770. Postar 2590, mantenha o ponto de espera. Azul 2770, decolado 234, controle 208. 208. Decolou na sua escuta, perfil coral. Azul 2770, contato radar na decolagem, via saída coral, submantenha nível de voo 180. Coral 180, 2770. 03896. Direto aqui no solo, os 35, confirme o pátio. Cliente, livre à direita para a Papá, frequência livre estacional, bom dia. Gente, o 1648 aguarda. Está pronto, Flávio? 0350, via Bezoa 17, da Coladona 0, curva esquerda. Perfil de saída Puca, Jama, Pajama, Aracaju, Aciana 5554, controle 120, décima 8. Correto, aguarda pro put, vou no 648. Aguarda pro put, vou no 648. Para o táxi, voo no 621, ou no 69, agora tem 4 horas e 20, alternador Campinas. Gente, voo no 621, táxi autorizado até ponto de espera, piscina 0, via pátio e índia, ponto de espera 1995, ajuste na 0, 17. Ok, pátio e índia, até ponto de espera da 10, 1895 lá, obrigado. Cruzamento 2590, obrigado. Cruzamento 96 no solo 37, libere na última e chame 211, boa. A gente vai liberar na última, 211, até logo. Série 2590, livre 1-0, frequência livre no pátio militar, até mais. Até daqui a pouco, obrigado. Desvio 2-1, deixa para 2.000 pés, ajuste 907, autorizado o final do procedimento LS X-Way da pista 90, sem um grau, já está estabilizado. Dona, 2.000 pés, 1-0-1-7, o 307 de pés, isso só tem a RNAV, se possível, para o do Serra-Vita 366. Autorizado a RNAV da 1-0, autorizado Serra-Vita 366, deixa para 2.500 pés. 2.500 para o do Serra-Vita 366, o azul 4-2-7. 1-3-0 graus, 1-2-2. Repetição no 0, a linha decola, gol no meio da zona. Essa para a configuração. Nível 095. Você mantém condições visuais, nível de voo 095. Papatango Zulu, Papaeco. Zulu, Papaeco, autorizado 095. O 4207, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 12 milhas, fazendo um sobrevoo no setor sul de Salvador, 510 lá para 050, não interfere na sua aproximação. Ok, obrigado. Decolava as 40, 208, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. vírgula 93, iniciar posição 3. Tá, 3896 via Juliette, posição 5. Prossegue pro 5, seu 3896. Sou da Bahia, 3-0, 621. O Xané 6140 autorizado, a linha de colapso, está no 0, vento 140 com 12 nós. A linha decola, 1739, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 017. Via chegada Mari, 050, 17, pode coordenar o Renato também? Sim, chegou a coordenação. Autorizado R9, 4207. Azul 4207, completa o sinal de procedimento, chame todo Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, até já. É o American 229. Irmã? É o American 229, na posição 9 do Pat 1 para reboque até a posição 01 do Pat 3. Você quer para seu voar direto ao Maxa? Agora a coordenação, gol número 21. Vai lá. Autorizado o reboque até o través do meia dúzia americano, 229. Papatango Zulu, Papa Eco. Papatango Zulu, Papa Eco, 41 milhas. Noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, submantém condições visuais nível de voo 095 para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Controle Salvador, bom dia, Xané 6140. Xané 6140, contato radar na decolagem, via saída Puca, submantém nível de voo 350. 350 via Puca, Xané 6140. Com 3198, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 017. Afirmativo, ILS Anguage. A gente inicialmente matou o perfil da chegada Mari, então 3198. Então ele confirma o perfil autorizado é Pucajão, Maracaju, Oceané 6140? Afirmativo, Oceané 6140. Obrigado. Azul 4207, Solos 46, libere Golf, chame o Azul Nuno. Golf 10 a 9. Gol 1739, autorizado Serra Vita 366, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Serra Vita 366, 1017, desça para 4000 pés. 4000 pés, obrigado. Solo Salvador, da América 229, no través do Meia Dúzia, para prosseguir no reboque até a posição 01 no Pato 3. Ok, gente, está livre ingressar? Inicialmente mantenha a entrada do Pato 3 do contrafogo. Desconsidera, prosseguir até a posição 1, agilizando. Prosseguir até a posição 1, agilizando, América 229. Tendo a escuta. Decida. Número 648, decolagem autorizada, pistola 0, vento 140 graus, 122. Então, pode confirmar a frequência do solo, após o 4207? 4207, prossiga. Confirmar a frequência do solo? 211. 251-3395, obrigado, bom dia. 207. 4207, táxi autorizado via Alfa, mantenha antes do taxi tranquilo. Autorizado via Alfa, mantenha até o seu piloto. Pode dizer. Número 648, decolado aos 48, controle 208. 208, bom dia, tudo bem, quanto mais? Controle, Salvador, número 648, bom dia. Bom dia, contato radar na decolagem, via saída PUCA, submanter nível de voo 350. Via PUCA, sub 350, número 648. O 1739, qual que é a velocidade indicada? 25097-39. Então 3198, número 2 na aproximação, reduza para 2309. Azul contra 207. 207, ok. Ok, era pra manter esse da táxi tranquilo, ok? Agora pode ingressar já a Juliette pra seguir até a táxi 3, posição era 4 rolê. Agora devido ao tráfego da América, em reboque. Ingressar a Juliette pra seguir com a posição 3, 4207. Confirma a posição com 4207. É a posição 4 Romeu no pátio 3. 4 Romeu, 4207. 5, desculpa, 12685, 12545, bom dia, 6140. Timóteo, bom dia. Controle Salvador, até o Juliette, terra de descida. Paparro Romeu Hotel Juliet Serra, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, meia dúzia de milhas a 500 pés, Alfa Serra 50. Seja atento ao mesmo, livre e descida. Reporte para o Itapuã. Salvador, é American 229 para informar o termo de rebote. Thank you, America 229. Nossa 39, desça para 2.500 pés, ajuste no 097. Autorizado o final do procedimento RNAV da pistão no 0. Reposte passando até a Vitor 366. Descendo para 2.500 pés. Autorizado o procedimento. Chamada estabilizado, passando 366. Bruno 739. Uno 648, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 2.625.45, vai no mesmo azul aqui. Azul 2770. 2770, faça a posição coral, seja o estado encerrado, suba e mantenha o nível de voo no 80, chame o controle ideal, frequência 120.1. Olha o Hotel Juliette Serra, passou outra vez, passou, mantém 500 pés. Hotel Juliette Serra, para ingresso no circuito, chame todo Salvador, frequência 118.95. 118.95, grato. Dois Salvador, eu passar onde o Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra. Ainda não, o visual está autorizado a ingressar a perna do vento, circuito pela direita, após três checados na final da aula 7. Ingressará a perna do vento, circuito pela direita, vou repassar sem massagem travada. Vamos 094, bom dia, autorizado Fortaleza, nível 370, via Penzu 1-0, decola da pista 1-0, curva à esquerda, perfeito saída Momo, transição frontier, aciona 5575, controle 1-10, decimal 8. Poderia só confirmar, Penzu 19. Será autorizado Fortaleza, Perzulu 19, decola 1-0, perfil da Momo, pressão Proti, 5575 no transporte 208 ao controle. Correto, 1-0 a 4 e chama pronto. Pushback, funcionamento. Realizando, gol 1739. 1739, até o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895. Muito obrigado, hein? Bom pouso. Torre Salvador, até a Juliette Serra, na base, a cidade travada. Terminado da pista 90, capacitação de São Vitor 366. São 3198, informa o helicóptero Alfa Terra 50 a 500 pés próximo a Duna, não interfere nossa aproximação. Gol 1739. Possível, estou na escuta. Bom dia. 1 milha e meia do 372, avistando o bastão travado. Sete, gol no 739. Tráfego gol avistado. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 1-0 mais. Autorizado na 10, gol no 739. Aguardo cópia. Passa para a alça, prossiga. Rosário 8505, na escuta para a cópia. Alça. Frequência livre, boa. Decola pista 190, lançamento curva à esquerda, na praia da rotatória, aguardando a liberação. Da prova direta para o destino, acionado 0131, controle para 120, decimal 80. Passada 8505, o acionamento a critério já passa para iniciar o táxi na frequência da torre 1 no metro decimal 95, ajuste no 0 no 7. Confirme por gentileza somente para ver. Ok, ciente. Pode chamar a torre para acionar e iniciar o táxi. São 3198, contra o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Composto. É que eles abrem, prossiga. 2 Salvador, gol 1162. Bom dia, passou uma, vai passar uma 9-0 para 150. Dona 162, bom dia. Via chegada Mário, deixa para o nível de voo 050. Ajuste na 017. Ok, na 017, desse via, possibilidade de voar direto do Nascente. Autoridade SAP, Gol no 162. Que tá, muito obrigado. Gol no 162. 1-0-9-7, na ajuste. E o Fox, 1-0, 1-0-9-7, tá certo, na frente. O Serra é cruzado, na escuta. Queda ele está para as 14 e 15. Já recebi ela aqui, vou coordenar junto ao centro. Você perguntou o quê? Uniforme, Hotel Papa Alfa, prossiga. Ainda negativo, Papa Uniforme, Hotel Papa Alfa, nem o modo Charlie, nem o modo Alfa. Então, 3198 no solo 03, libere à direita, chame 211. Olá, 864, via chegada Mari, desça, mantenha 4.000 pés, 1017. Solo Salvador. Solo Salvador, Gona 094, para puxar o estacionamento, posição 2. Autorizado, Gona 094, chama o 7 ajuste. Ok, pro 060, 2000. Confirma ajuste, Thiago. Ajuste do altímetro 1017. Ah, 1017. Reportagem estabilizado, localizador 590. Vai ser uma ação totalmente visual. Prossiga. Bom dia, vocês ainda há 8 minutos para o ponto. Foi solicitado aí via coordenação da empresa, presidente da federal a bordo. Se a senhorita puder, por gentileza, avisar a federal, nós não sabemos ainda a posição que a aeronave vai estacionar. Passageiro inconveniente a bordo, ok? Ok, gente, vamos informar em frente. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Papapá, Serra, aquilo deu, estou autorizado a acionar a CIMITAC. Força Aérea 8513, está autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista. Aquilo Delta, autorizado o táxi, reporte na Papa. Bordo 3 horas e 9, alternando 3 dias.